como a gente prometeu. Só que acompanhou a gente essa semana aí. A gente prometeu que ia gravar um CD marcante pra galera aqui do Porto de Marés hoje. E vamos relembrar a época do Porto de Marés no ano de 2007, 2008. E a galera vai curtir, vai dançar e vai relembrar. Vai começar com essa aqui, ó. Vai, vai, vai, vai. Tem a cara do Jurunas. É ou não é? E aí? Logo. E aí, Pitu? Parece que a Pitu voltou no tempo. Agora, bora, Maílson, Surama, Baninho Sassá, Playboy do Rally Shake, bora, Doug, Rogerinho da Bros, e a primeira dama, o Alô, que é sua esposa, tá no CD ao vivo, é pra viajar, Fagner, essa miséria. Regi. Olha o Davizinho, lembra, né? O Padre Paulinho, esse é mais um pra sua coleção. E aí? Ícaro Carneiro, passa o pano na sequência aí, ó. E aí? Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Nosso amigo Barajó também tá na área. Eu sei, agora é sua vez. Fique esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Quando falem, você tem marcante. Essa tocagem marcante, não. Tem que saber o ano exato onde aconteceu e tocar aquela selecionada. É assim. E aqui, quem dá é referência. A maior referência. A referência está no ar. Os brothers, Gordo e Dinho Pressão. Agora é Crocodilo Prime. Prime. Prime. Prime. Prime. Aquele amor que te dei. Hoje eu guardo. Deixa eu mandar um abraço aqui. Quem te fala? O meu parceiro. Como o meu parceiro Tonelada. Me deixa só. Responsável pelo meu áudio. Ele tem. Meu amigo Nenê. Oh. O homem do telão. Bora, Benisco. Bora, Thiaguinho. Eu quero te dizer como estou. Sempre em nome do meu parceiro Gilson Lanches. Eu carrego com... Ele que mandou mais uma pizza aí. Pros você... irmãos gordinhos. Seu nome e meu peito guardei. Como uma... E aí, Ciro da TJ? Esse amor. Sabe o que eu tô falando, né? Tchau! Tu vai vendo o mar. Eu vou. Vou te procurar. Dinho Pressão. Dizer que é bom. Curtir e beber de boa agora, vai! Um, dois, três, já! Me pego a pensar no que eu fiz pra amar, de juras e promessas que fizemos. Esse CD vai pra coleção do Elvizinho. O que aconteceu? Colecionador nato dos CDs ao vivo do Gordo G. Não dá pra acreditar. E aí, moleque? Será que é sonho? Ela gosta, né? Preciso de um tempo pra pensar. Ela gosta. Eu quero nem te perdoar. Não consigo acreditar, mas foi você quem quis assim. Quero você, és meu calor. Quero te ver. Betinho de Degas, Sebe Torres. O nosso amigo Robert desceu do camarote desgraçado. Não aguentou ficar lá. Quero você. Muito longe do animal, né? Quero te ver. O negócio de ficar perto, assim, se adentrar. Pega, meu animal. E aí, fiel? Cadê o Rino, senhor? Aí, né? Fica no Carneiro comandando o camarote frente a frente aí, ó. Rapaziada, King B, da Boutique Multimarcas, bora, vizinho. Prepara tudo que já tá na mão, negócio. Agora! Tiaguinho dos garotos do Red, a primeira dama. Sim, neguinho, bora, Tiaguinho. Hoje ele tá fim de rock, moleque. Nossa equipe TF hoje veio pra estremecer tudo. Segura, vai! Preciso de um tempo pra pensar. Se eu não quero nem te perdoar, não consigo acreditar. Mas foi você quem quis assim. Quero você, é meu calor. Quero te ver. Essa aqui é a cara do Porto de Maré. Campista, Alberto Martins e o Magrão. E aí, Júnior Eletrizante? Já! Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Dinho! Sua boca me beijar, fazendo sonhar, você me faz enlouquecer. Como é que é? Meu grande amor, sou louca por você, sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar, vem logo me amar, quero tanto ter você. Vem comigo, vem! Me faz sentir muita emoção. É emoção. Me enche de paixão. É emoção. Me enche de paixão. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Quero mais, um pouco mais, depois do amor. O que você quer? Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo não vejo problema. Vem. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. E o Marcelo Bombom. Vem, relembrando aqui, ó. Mas isso não. Eu preciso de carinho e atenção. A galera vai dançando e a gente detona. deixá-lo. E por motivo de forças maiores, a gente vai chegando na reta final. Sentindo só volte. Obrigado, galera! Queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite, como eu preciso encontrar você. Só. Até 3:30 da manhã vai rolar. Ninguém arreda o pé. E a gente continua gravando nosso CD ao vivo, marcante. Porque esse CD vai dar o que falar. Bora pra cima. E vai até 3:30 da manhã. Lucas, ele vai estar no aniversário do gordo. DJ Júnior Eletrizante aqui na retaguarda. Acabando aqui, todo mundo desce pro bombilho. Se liga no som aí, ó. Foi lindo demais o nosso amor. Vocês estão quietinhos aí, mas estão curtindo de boa, né? Sou louco por você. Está fria madrugada. Estão cantando alto, gente. Esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra ti. Marcante assim, pai. Meu amor, me diga um. Curtiu o som. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. E o ar. E eu respiro meu cheiro. E meu parceiro Helg da Seize. Ele falou, eu gosto dessa sequência aí. Agora, Helg. E o compadre Paulinho disse, deixa meu filho falar porque ele vai dar o toque pra galera. O compadre Paulinho assumiu que agora é o pai do Júnior Eletrizante. E aí, Júnior, chega mais aqui, moleque, e dá um toque pra galera, até porque hoje é aniversário da equipe TF e a festa tá bonita, né, Júnior? Chega mais e fala com a galera aí, Júnior! Vamos lá! Cadê a Marluce? Cadê a Marluce? Cadê a Marluce? Dino, Gordo, o meu parceiro Hulk, falou eletrizante, vai, eu tô aqui. Homenagem ao meu parceiro Batalha TF. Se ele estivesse entre a gente, ele tava aqui. Alô, Batata, vou fazer uma homenagem a você, garoto. Prepara, Dino. Homenagem ao meu parceiro Batalha TF. Toma. 3, 2, 1. Eu quero ouvir. Bem alto, bem alto. Só pra te dizer. Só penso em você. Quem são vocês? Fala pra mim. Eu sou. Bata da Cardinho! Sempre será lembrado aqui no Croco! Aqui no Hobby! Meu coração é super bom! Tamo junto! Essa galera aí! Meu parceiro Hulk! Tamo junto, Hulk! Chegando com o relógio, garoto! Meu coração é super bom! Essa galera aí não desce com essa! Tires, Cari, seja o Ninho! Chegando com o Betinho e o Josimar! Deixa na batida, deixa na batida! Deixa na batida. Quem é que tem um amigo corno? Dá um grito aí. Quem é que tem um amigo canoa? Dá um grito aí. Vai. Dinho, toca pra lembrar a época do carrossel. Toca, garoto, toca. A época do Porto de Marés. 1, 2. Yo, yo. Tino Genica. E aí, Netinho? Ao lado da primeira dama. Alô, Maílson da família Rockstar. Tamo junto, garoto. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Meu parceiro Fagner. Tudo meu viver. Nego Matheus. Primeira vez que eu... Ao lado. Eu logo enlouqueci, fui mais... Só 5 da manhã. E a pista, tudo que eu quero é viver com... Rogerinho. Sou capaz de tudo para não... Um homem que tava longe de dormir. Não loucuras, meu amor, que em nome de... Dorme muito, desgraçado. Até a lua, arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo. Tudo. Com você, sou capaz de gritar pra... As estrelinhas pelo camarote. E olha lá o seu nome, o Eliane. Pelão mais querida, Raiane. A ação de... A Maitê. E eu faço meu... A Evelyn. Bora dar lição. É só pra você, parceiro Júnior do táxi. Não vai me negar um... Pra todo mundo aqui, Gino. Você é tudo que eu desejo. E tudo que eu mais almejo. É te fazer feliz. E ser feliz com você. E a galera do Leão, cadê a galera do Clube do Remo aí comigo, porra? E a galera do Clube do Remo, joga pra cima, joga pra cima. A galera do Leão, a galera do Leão que ganhou o estadual tá aí comigo, tá? A galera que tá garantindo na Série C tá aí, tá? Será que a galera do Paysandu tá aí, Gino, hoje? Galera do Paysandu tá aí, tá, Gino, tá? Chama a tua galera do Papão aí, meu filho, chama. Sempre presente a galera do Paysandu, quer ver? Só quem é do Paysandu aí, dá um gritão bem alto! Bate na palma da mão, galera do Papão, bate na palma da mão. Só quem é do Paysandu, dá uma vaiada no Remo aí, ó. E quem é que tá brigado com o casco velho aí? Vai pedir mais uma chance agora! 3, 2, 1, vai! Oh, que doido! Eu pedi folga hoje. Esse desgraçado chegou cedo aqui, mano. Tá mais doido que todo mundo aqui. Longe de você. Quem sabe vai cantar bem alto. Canta bem alto, canta, canta. E o quê? Outro amor não há que me faz. O Jack Paula, o nosso império. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Desde ontem. Rogerinho, você me enlouquece. E a primeira dama me deixa. Agora, Maílson. Rua louco. Ei, rua. Só mais uma chance. Cara do FIFA, hein? Outro amor não há que me... E aí, Doug? Hulk. Até de manhã eu tô contigo, viu? Arrepia, gordo! Rock doido hoje, viu? Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos. E aí, Ciro do TJ! Que tomou conta do meu ser. Considera que continua no Mara, Ciro. Consigo te... Carolina! Deseja gordo da tartaruga, bora gordo! Sou por você. Douglas Menezes, Bacurau, Jabota, o Elvis, tá aqui comigo ao lado do Croco, tamo juntos. Meu amor, me diga onde está. Da vizinha do Curtição. Meu coração chama por você. Da vizinha tá a melhor fase, da vizinha. Te amar. Toda festa, uma lançamento, bora da vizinha. O Maílson fica só passando pano. Te cara conhece, o cara responde a parada. E a gente vai gravando um CD ao vivo pra galera curtir, relembrar aqui no Porto de Marés. E tem uma galera que veio curtir hoje aqui, o nosso amigo Bezerra do Pop, toda a galera aí. A gente recebe a galera de outros aparelhados com todo carinho e com certeza a gente repissona sempre assim. Alô, Dana Mixi, um abraço pra você, Marcelo Bombom. Vamos dançar, vamos curtir, que a festa tá no ar! Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. Vai, vai! O super pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Quero voar com a águia. Dança, dança, dança! E subiu com a águia. Furado não. Voar com o águia, é o águia, é o águia, é o águia. Vou voar com o águia. Fala, Renanzinho. Olha meus punhos na fita da TF. O show do águia me faz sonhar. Se não falar, é por isso que eu gosto. Eu vou controlar, vou dançar, curtindo o som. O Ciro falou: quando eu venho do crocodilo, eu me sinto em casa. Bora, Wagner, bora, Regi. É assim, miséria, bora, Davizinho. DJ japonês do rock. E aí, japonês? Dando ideia, pressão também da área. E do porradão sonoro, valeu. Um abraço aqui, meu amigo Bruno Verdelho, o Cicinho Bobinho, Leonardo Oliveira, o Arda Dona Ilze. Obrigado sempre pela moral. Minha panelinha, eles que estão desde quinta-feira no ar. Muito obrigado sempre pelo carinho. Agora japonês, filho do Uber. Olha esse trio aí, ó. É o Multimarcas. Eu não conheço outros dois de engraçado aí. Eu não conheço, mano. Só conheço o Léo. Camila Marquezine. E a sua patrocinadora Lana Laninha. Que passamos juntos. E o quê? E o quê? Que marcou meu viver. Canta aí, vai. Canta aí. Ah, Davis, o Gema Expressão. Tô na área. Você está gravando. O Davis aqui. E o Naná lá. Como vou te esquecer? Pra sempre vou te amar. Maninho Sassá já mandou falar que esse CD ao vivo aí vai ficar marcado na história. O nosso amigo Tom lá de Igarapé-Miri, ele que tá aí, é. Um abraço especial. E ele já esperando a volta do animal lá em Igarapé-Miri. Com certeza. Provavelmente festa de Santana. Tradicional festa de Santana, o animal vai pintar por lá. E a gente continua. Assim, agora! O nosso amigo Claudinho e a mamãe. Eles estão aqui. Agora Cambicha Magrão. Eita, que esse CD vai dar o que falar. Compra pra mim que eu te quero. Tá mil graus, né? Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. E aí, Vitinho? Fica assim manhosa. Fica bobinho, olha lá, Oliveira. Ah, tá com lenço de gastado já. Vem que te faça mulher. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Chora. Meu brother, não chora. Amor. Cheguei do táxi, a primeira dama. Eu não vou te machucar. E agora? Eu não vou te fazer chorar. Você? Eu só quero te dar amor. agora. Paixão não vem assim. Dia 4 de maio, aniversário do Choke junto com o do Gordo. Meu carinho, oh. O Alisson Louco por Chope. E o fortíssimo Júlio da Pedreira. Eu não vou mais permitir. E hoje tem beiradinha com Fabrício Mix até 8 da manhã. Compadre Paulinho, vamos disparar o sucesso. E aí, compadre? Vamos sim, Brunetinho. Dona. Ainda hoje pela tarde, engraçado, me ligou. Olha, hoje eu vou lá. Hoje eu vou participar do CD ao vivo. Martins, o Adriano, os parceiros vivos. Te encontrei. Que isso, meu irmão? E acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei. Sem alteração, sem alteração. Criar no seu amor. Em troca eu só me machuquei. E sozinho aqui estou. Gabriel Martins, o Adriano dos Parceiros VIPs, meu amigo Júnior Alverim. Queria tentar de novo, amor, esquecer o que passou, mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Os Canibais. Sucesso, sucesso. Chegou ao fim, as nossas juras de amor. Essa é boa, ó. E aí, Maninho Sassá? Já! Mas não vou chorar, hoje quero esquecer esta dor. Fala, neném. A solidão. Bom churrasco, Sassá, no telão aí. De um amor. Sucesso no Guiabá e a Terra Firme. Sem o teu amor, a saudade. Equipe de segurança aqui do lado esquerdo. Sim, o sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Sem o teu amor. Ei, Josimar. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem... joga a luz aí. Sem você, estou no abismo da solidão. Não vai embora, sofre o coração. Alô, Thiaguinho. Me diz como vou viver. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho.